amigos do Hat Trick Brasileiro, salve, salve, tirem as crianças da sala, acerte o seu aí que eu arredondo o meu aqui, porque vão se abrir as cortinas e começar o espetáculo do episódio número 16 do Plantão do Randão. Eu sou Vitor Araújo, do Nidem Magetes, e dessa vez eu estou gravando sozinho, nesta noite de sexta-feira, neste feriado, do Dia da Consciência Negra, aqui em São Paulo e em alguns outros locais do Brasil, ziu. E onde está minha namorada para aplacar minha solidão nessas horas? Meu amor, me socorra! A gente tem um pouquinho mais de assunto, afinal são duas rodadas da seleção pra cobrir. Não deu pra ver assim muita coisa, mas vamos ali rapidinho pras mensagens. O Takara, do 300 de Esparta, da 4ª 14, e o zagueiro do Bico pro Mato, da 7ª 10 13, adoraram a presença de Hells Bells do AC/DC no fundo do episódio passado. O JM Nunes, do Mancha Verde, da Quinta 160. Aí, Vitor, parabéns pelo grande trabalho que você faz com esses podcasts. Sou amigo aqui do Acaquecendo, vou sempre ir lá na lã dele colocar a conversa em dia sobre o Hat-Trick, ele que me apresentou o jogo. Ficamos horas conversando sobre tudo, aí ele estava escutando o podcast, achei muito maneiro. Resumindo, Acaquecendo e o mestre aqui na cidadezinha no interior do Rio. Abração aí, parabéns a você e a todos aí. Claro, manda pro meu mestre que quando vê isso vai morrer de rir. O Gustavo Guerra, do Goleiros, do Campeonato Brasileiro. Mais um pod show, parabéns. Sobre a liderança, foi um erro de leve. Eu dei uma erradinha quando eu falei no episódio passado sobre o brasileiro. Custou uma possível liderança, pois se eu vencesse, eu teria chances de assumir a liderança pela primeira vez na temporada. Eu dei um pouco de azar, concordo com o comentário de um ligeiro Randão, mas o time do Robbie é excelente e essa posição dele é de momento. Ele venceu tanto Goleiros quanto Blitz e Flamengo. Tenho certeza de que ele sairá do rebaixamento direto. Já o Bodinhon, do Palmeiras Hat-Trick da quarta 29, comentou: ah, continuou bem com o Tom Zé. E outra, o HP não vai acabar não, a gente tinha conversado isso, não sei, lembro agora se no episódio passado ou no retrasado, desculpe gente, cabeça não tá boa, eu não tô muito bem de saúde, mas enfim. O HT não vai acabar não, pelo menos nas próximas, digamos, 20 temporadas, porque é o tempo que eu pretendo juntar grana pra disputar o HT Masters. Muito bom, a gente vai dar uma paradinha e volta pra falar da seleção. E a seleção brasileira, infelizmente, não vai muito bem. Dois empates seguidos, novamente a gente sofrendo com os empates, quando teria, supostamente, chance de vitória. Na semana passada, empatamos com a Malásia em 2-2, em casa. Tivemos leve domínio de meio campo, um nível e um quarto de diferença, e tivemos 50% e 53% de posse. E tivemos também certa vantagem no ataque. Mas, além da Malásia vir de pressão para segurar a gente, o ataque direito titânico deles acertou em cheio o lado fraco da nossa defesa. Eles abriram placar aos 29 minutos e logo recuaram um lateral para segurar o jogo. No começo do segundo tempo, a gente arriscou trocar a zaga normal por uma ofensiva para ganhar em armação. Empatamos aos 71, eles desempataram aos 78 e daí partimos para o tudo ou nada. Tiramos o Tomás Salvador do meio campo e colocamos o Reis no ataque aos 80 minutos e foi só ele entrar para marcar o gol de empate. Predestinado, rapaz. Pena que ele não marcou mais e todo mundo reclamou. Clamou de Randão, Randão odeia a gente. Os outros resultados da rodada da sexta-feira passada foram República Tcheca 4, Uganda 0, Albânia 1, Malta 2, não foi bom esse resultado, Brunei 0, Letônia 4. E hoje, na sexta-feira, dia 20 de novembro, mais uma vez empatamos com a Albânia em 1-1 fora de casa. A Albânia dominou bastante o meio campo, como esperado, né? O meio campo deles foi mítico, o nosso foi magnífico, eles tiveram 60% e 58% de posse. O Brasil acabou vindo com um 4-5-1 mais ousado, né? Com defesa aí pra segurar e com dois alas ofensivos e contra-ataque, né? Depois de muitas, muitas chances perdidas, a gente abriu o placar aos 54 minutos com o Pellegrino, mas a Albânia mudou de 3-5-2 para 3-4-3 para partir para cima e acabou conseguindo empate, apesar do Brasil ter uma defesa melhor no confronto entre setor. Paciência. Os outros resultados da rodada foram Malta 0, Letônia 4, outro resultado que não foi bom pra gente, Malásia 3, Uganda 0 e Brunei 2, República Tcheca 0. 5. República Tcheca e Letônia aí vão disparando. República Tcheca lidera com 24 pontos. Letônia com 20. É a vice, né? Está conseguindo a vaga. Daí vem Malta com 15. Albânia, Brasil e Malásia com 12, né? Desempate aí no saldo. Brunei com 4. Uganda com 0. Ou seja, faltam 5 rodadas. 3 jogos muito difíceis que ainda temos pela frente. O próximo é justamente contra a República Tcheca fora, né? Apesar da gente ter ganho, né? O jogo do turno anterior em casa. Agora tá muito mais difícil. A gente tem 8 pontos de diferença em relação à Letônia. Claro que a gente não vai jogar a toalha já, né? Tem gente já dizendo isso, mas eu acho que enquanto ainda tiver chances matemáticas, acho que a gente ainda pode lutar um pouco mais antes de começar já a renovação para a próxima temporada. Bom, como eu disse, na próxima rodada teremos República Tcheca e Brasil, Brunei e Malta, Letônia e Uganda, Malásia e Albânia. Foi sobre a seleção. Daqui a pouco a gente volta para falar da Copa do Brasil. 2 rodadas de Copa do Brasil. A gente teve zebras consideráveis e também vamos falar do Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, 2 times do Campeonato Brasileiro caíram nas 2 últimas rodadas e agora só restou goleiros. É, senhoras e senhores. Na 10ª rodada, o Flamengo do Arpoador caiu diante do Red Devils 22, da 4ª-8, por 3-2. O Red Devils teve um nível de vantagem no meio-campo, né? Genial contra Magnífico, que lhe rendeu 52% e 55% de posse. E aproveitando um ataque pela lateral mítico, aos 25 minutos, o Red Devils já tinha feito 3-0. 2 gols pela direita e 1 depois de escanteio. Apesar de, na comparação entre setores, o ataque do Red não ganhar nenhum lugar da defesa do Mengo. Já o ataque do Mengo era melhor na defesa e no centro, mas não conseguiu igualar o placar, ainda mais depois do Red mudar de 3-5-2 para 4-5-1 e colocar um ala e um lateral no meio para segurar o placar no final do jogo. Já na 11ª rodada, foi a vez do Rob Schneider dar adeus à Copa depois da derrota para o Alambique da 4ª-44. Apesar do Alambique ter meio nível de vantagem no meio campo, foi o Rob que teve mais posse, 51% e 53%. A defesa do Rob deveria ter dado conta do recado, dominava em todos os setores, já o seu ataque só se sobressaiu pela direita. A impressão que fica é de Randão. E para piorar, o Rob perdeu o meia Bruno Portela por 2 semanas de contusão. Na 12ª rodada, que já são as 8ª de final, nós teremos as seguintes partidas. O Alambique vai enfrentar o Goleiros, a Estrela Andreense da 3ª-2 recebe o Areia da 2ª-4. O Moruntri Fenômeno da 3ª-3 enfrenta o Mulheres da 2ª-1. Barriga Verde da 3ª-4 contra o Street Fighter da 2ª-4. Troll Bane da 4ª-9 contra o Samoa Sum Homem Brasileiro da 2ª-3. A Ruazinha da 3ª-16 contra o Machadianos da 2ª-3. O Bem Bolado da 3ª-1 contra o Galouco da 2ª-4. E Mauá da 2ª-3 contra o Steamer da 2ª-1. E vamos falar agora do Campeonato Brasileiro, a 10ª rodada. O Bruno não pode participar hoje com a gente, mas mandou por escrito, como nos primórdios deste podcast, né? No geral, a rodada foi muito boa para o Flamengo do Arpoador, que, a 4 rodadas do final do campeonato, abriu 4 pontos em relação ao segundo colocado, o próprio Blitz. O jogo entre Blitz e Flamengo foi ainda o jogo mais emocionante de todo o campeonato, um verdadeiro espetáculo. Correndo por fora para o título, agora estão o Blitz e o Goleiros com 18 e 17 pontos respectivamente. Nem lá nem cá, o Rubro de Ouro figura na 4ª colocação com 14 pontos. Embaixo da tabela, a disputa continua acirradíssima. O Aquarius Horda, o Gretti e o Rob Schneider estão em 5º, 6º e 7º lugar, todos com 11 pontos. Todos esses times empataram seus jogos na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro e na lanterna está o Demolidor com 8 pontos, que perdeu o seu jogo para o Rubro. Vamos falar de cada um dos jogos. Para começar, Blitz 3, Flamengo 5, o melhor jogo de todo o Campeonato Brasileiro. Notas parecidas, meio campo parelho e muita vontade e garra para os dois lados com um show de gols. As duas equipes que disputam a liderança do CB saíram jogando num 3-5-2, com o Blitz indo tradicionalmente para cima do adversário e o Flamengo forçando a barra ao máximo no meio campo. Essa estratégia do Flamengo, que usou seus alas para o meio, seus zagueiros ofensivos e seus atacantes defensivos, funcionou muito bem, visto que ele conseguiu igualar a nota de mítico no meio campo do Blitz, mesmo tendo jogado fora de casa. E ainda assim o Flamengo teve mais chances de gol que o Blitz. 5 chances todas convertidas contra as 3 do Blitz, também todas convertidas. E o final do jogo, 5-3 para o Flamengo, que agora está a 4 pontos de vantagem para o segundo colocado, o próprio Blitz. O jogo foi muito limpo, só 2 cartões amarelos, sem lesões, empate no meio, enfim, foi um grande espetáculo para os amantes de hat-trick. Na sequência tivemos Rubro de Ouro 2, Demolidor 1. O Rubro, sem muitas pretensões no campeonato, está longe tanto do título quanto do rebaixamento, enfrentou um quase desesperado Demolidor, lutando com todas as forças para sair da lanterna. O Rubro veio com 3-4-3, com forte ataque, que acabou se transformando em 3-5-2 no segundo tempo, contra um 4-5-1, com pressão do Demolidor, com uma grande defesa. O Rubro dominou o meio campo nos dois tempos, 54% de posse no primeiro e 59% no segundo. Mesmo assim, estratégia de pressão do Demolidor funcionou, tendo em vista que o Rubro só teve 3 chances de gol contra 2 do Demolidor. O Rubro abriu o placar logo aos 7 minutos de jogo, mas aos 40 o Demolidor empatou, enchendo sua torcida de esperanças. Mas a superioridade do time do Rogas no segundo tempo não deu chance a uma virada do Demolidor, principalmente depois que o Hamilton do Tombo, meio campo do Demolidor, levou seu segundo cartão amarelo e foi pro chuveiro mais cedo aos 65 minutos. E aos 80, o Josiel Delfino marcou o gol da vitória, Rubro 2, Demolidor 1. E um resultado meio que inesperado aí, Goleiros 1, Aquários 1. Precisando muito dos 3 pontos para se manter vivo na disputa pelo título do CB, o grande Goleiros partiu com tudo para cima do Aquários, vindo num 3-4-3, com ataque central e direito titânico. O Aquários veio num 4-5-1 com pressão, estratégia que também funcionou bem. Apesar da previsão de resultado, uma nova ferramenta do Fox Trick apontar 90% de chances de vitória para o goleiro contra 1% do Aquários e 9% de empate, prevaleceu o empate em 1-1. O Aquários ainda teve mais chances de gol que o próprio Goleiros. Foram 2, ambas de eventos especiais, em ambos eu não entendi muito bem que tipo de evento foram, contra apenas 1 chance do Goleiros. Parece que o time do Gustavo Guerra passa mesmo por uma temporada difícil, cheia de azar. O próprio Gustavo já declarou publicamente que vai priorizar a Copa, então seus adversários que se cuidem. A gente vai falar dos comentários dos treinadores daqui a pouco. O jogo terminou sem nenhuma expulsão ou lesão, apenas 2 cartões amarelos. E fechando a rodada, Rob Schneider 1, Gretti 1. O Gretão é o time mais protegido por São Randão. Mesmo sem marcar amistosos desde que foi eliminado da Copa e jogando seus jogos com a escalação padrão há muito tempo, jogando fora de casa e com Predict Result do Fox Trick dando 80% de chances de derrota, o time do Diniz ainda conseguiu arrancar um empate contra o Rob. Foram nada mais nada menos do que 6 chances de gol do Rob contra apenas 1 do Gretão, e que converteu a única chance que teve para empatar o jogo em 1-1. Para piorar, o final de semana do Rob, ele ainda teve uma lesão em seu ala, na grave, 2 semanas, aos 25 minutos de jogo. As duas equipes saíram jogando no 3-5-2 e o Rob dominou tanto o primeiro tempo quanto o segundo, 64 e 69 de posse. O Rob continua na zona de rebaixamento direto, em 7º, atrás do próprio Gretti, por apenas 2 gols de diferença no saldo. Na próxima rodada, o Rob tem uma pedreira ao encarar o Flamengo fora de casa. O Gretão pega o Goleiros em casa, ou seja, será o jogo entre o mais querido do Randão contra o mais odiado no Campeonato Brasileiro. Classificação, lembrando que ficou assim: o Flamengo lidera com 22, Blitz com 18, Goleiros com 17, Rubro com 14, Aquários, Gretti, Rob com 11, Aquários leva vantagem no saldo, e o Demolidor com 8. Lembrando, a próxima rodada teremos Aquários, Horda e Rubro de Ouro, Demolidor e Blitz, Gretti e Goleiros, e Flamengo do Apoador e Rob Schneider. Rapidinho, vamos falar dos comentários de alguns dos treinadores aí do Campeonato Brasileiro, né? O Rob Schneider comentou: que jogaço do Blitz contra o Haroldo do Flamengo, hein? Não sei se o resultado foi mais justo, não, mas que foi um jogaço, foi. Agora eu tô puto é com o meu resultado. Vai perder gol assim no inferno. E um dos meus alas veteranos, capitão do time, ainda se contundiu. Ô, Urucubaca dos Diabos, tô com 3 contundidos. Acho que merecia ter ganho, considerando o domínio no meio, mas enfim. E o Gustavo do Goleiros disse: cara, achei meu resultado extremamente injusto. Parecido com o jogo da seleção contra Brunet. Foda, viu? Uma coisa é narrar 7 chances e eu dar azar de não converter. Outra coisa é o time não criar nada. nada, uma chance só. Que palhaçada. Agora vou dar os parabéns pro Haroldo, virtual campeão de uma divisão dificílima. Mandou bem demais e acho que o título fica em boas mãos. Mas temporada que vem pretendo lutar muito pra tentar reaver esse título. Agora é oficial que minha prioridade é a Copa. Vamos ver se consigo vencê-la para estar presente no HT Masters temporada que vem outra vez. O Haroldo, do Flamengo do Apoiador, também comentou. Porra, meu jogo realmente foi um jogaço. Até fazer o quinto gol sofri pra cacete. Foi um jogo muito equilibrado. Eu empatei o meio campo no primeiro tempo e perdi no segundo, de 51 a 49. O leve domínio do Blitz no meio acabou não se convertendo em gols. Talvez por eu ter um goleiro de ofício e ele estar sem goleiro nesse momento. Talvez com um pouco de sorte também. E ele respondendo ao Gustavo disse assim: o teu jogo e o do Robbie eu achei bastante justos mesmo. Mas fazer o que? Hat-trick futebol tem dessas coisas. Já aconteceu comigo nesse campeonato também. E é por essas coisas e outras que tô longe de me achar campeão de qualquer coisa ainda. Faltam 4 rodadas, 12 pontos em disputa. Aqui é seriedade e concentração total até o final. E eu gostaria de enaltecer a brilhante atuação do Luiz Roberto Meirelles, que não é o meu camisa 10 desde a terceira divisão à toa. Tá, é um cabra macho arretado que nunca se entrega em jogos decisivos. Dá-lhe, lobisomem do Agreste. O Brunossauro respondendo, perguntando pro Gustavo o seguinte: eu tenho percebido que o teu time tá muito zicado com gols nessa temporada. Tá fazendo headsets bem legais e tal, mas acho que os gols não estão saindo. O que tu acha? Tá faltando um player com faro de gol aí em Minas Gerais? E o Gustavo respondendo: Bruno, sinceramente tô sem entender, eu tô bastante chateado com a série de jogos importantes que meu time tropeçou jogando melhor, entre aspas, com o adversário. Talvez eu faça uma reformulação ainda mais radical por aqui. O Pedro Wood do Aquarius comenta: e a muralha, se referindo ao estádio dele, a muralha quase fez mais uma vítima. Pena que rolou aquela cochilada no final e deixaram o adversário criar uma zinha e empatar. De qualquer modo, parece que o campeão mais uma vez será alguém que foi carimbado pelo Áureo Anil durante a temporada. Vamos ver agora se o meu ataque começa a funcionar e passa a depender menos dos gols de um único jogador. Os headsets são bons indicadores, mas não dizem tudo sobre as partidas. Quem se fia demais nele sempre acaba se surpreendendo de tempos em tempos. E o Gustavo comentou: Pedrão, sinceramente, esse jogo a muralha deu foi muita sorte, domínio absoluto. Luto de meio campo, um ataque lateral superando e ataque central muito próximo, sem explicação. E o Pedro respondeu: Gustavo, sorte minha seria seu time criar e não converter. Não criar significa que a tática funcionou, ou quase. Bom, aparentemente não sou tão fã dos números quanto a maioria, por isso minha análise e visão de jogo possivelmente são diferentes das da galera. Estaria eu certo ou errado? Só o tempo dirá, e a gente volta daqui a pouco para encerrar o podcast. Bom, gente, foi isso por esse episódio. Agradeço a atenção de vocês, agradeço ao Bruno Sauro por ter mandado a análise do Campeonato Brasileiro por escrito, já que ele não pôde participar. E não perco as próximas edições. Lembrando que você encontra esse podcast em plantandorandão.blogspot.com. Não deixe de comentar lá no tópico do fórum Brasil, do Hat-Trick, nos próprios comentários do blog e pelo e-mail plantandorandão@gmail.com. Como sempre, eu faço meu jabá do meu outro podcast, o Hora Robin, um podcast maluco e politicamente incorreto, horarobin.blogspot.com. Já, a gente vai ter um episódio novo, espero que vocês gostem. Foi isso, minha gente, muito obrigado pela atenção, fecham-se as cortinas e termina o espetáculo.